Bom dia, 357, ali decola 10, Zanto Cama. Ali decola 10, Zanto 357. Saber, essa era visual, o procedimento ILE tem que ser para pista 10, visibilidade maior que 10 km, PNH 10013, temperatura 26, ponto de orvalho 23, vento de 0,15 graus com 2 nós. Nós podemos voar Satina, Delta, Alpha Delta, November Alpha, a projeção para antes do Lutei. Tá trazendo Satiano? Afirmo, afirmo. A possibilidade de mantermos a proa de Satina ou Fubando, é possível? Estou conversando com o centro, se ele solicitou que seu Rossi Dog isso. Ah, positivo, então vamos aguardando a transferência, agradeço. 3171. Poderia federal 91170, sua medidação para 4.010 com ajuste 10013. Sete, Salvador opera visual, procedimento em uso ILSXA para pista 10, QNH 10013, temperatura 25, ponto de orvalho 23, vento 0,15 graus com 2 nós. Paz. Confio 198, obrigado. Fator 65, certificado, certificado na esquerda para 050. Cruz de Rio, apta 6570. Como certo, bom dia, contato radar, subiu pelo amigo 360, autorizado Elefant. Para 360, autorizado Elefant. Santiago 6570, está livre a final do ILS, posso mover para o elevador. Tomará de estado, né? Resumo 71, no chame Recife agora, frequência 1251 e alterna 13325. Autonomia de 2 horas e 53, alternando o galeão. Direita Índia, ponte espera 1895, ajuste no 013, boa viagem, fazer quase o 4040. 1095, 7.010, 2 pontos, obrigado, até a próxima. 970. Ok. Desvio Rio 5973, após desvio Rio Duna. Bom dia, linda. Cola sem parada? Afirmante, sem parada. 4040, autorizado. Alinhar e decolar. Pistão 0, Zeta, calma. Altimetro 1013. 1010, não precisa. Linda, cola 1010. Sem parada. Pago 6570, completa final, chama o Flores, Salvador, 118.95. 8.900, bota abaixo. 7, chama o Recife agora, frequência 1288 e alterna 1260. Para passar 3587. 288, alterna 1260, tambor voo. Essa 3587, bota abaixo. 273, autorizado a final do procedimento, deixa para 2.000 pés, informe no localizador. Rio Azul, 4040, Zocolô, 03, 119, 843. 098, obrigado, bom trabalho, até a próxima. Azul, 4040. 570, cheque trem, livre pouso na 10, o vento é calmo. Livre pouso, né, 570. Azul, Azul, 50, Coxinho, 4040, Mago, Borelefa, 1200. Contato radar, ficou para o nível 360, autorizado LFA. 360 Alefa Azul 4040 da presente, né? Ao 70 é o número 3 para a próxima. É para 209. Para o Federal 970. Federal 70, reduz a velocidade para 2009. Está reduzindo o Federal 970. Vai seguir tráfego sua pressão de 11 horas, 10 milhas, a um Boeing 767 da Rio. Federal 9970, está com operação para acertamento, cuja esquerda para o 020, seu limite ao localizador. Agora não pode, tá? Puta, não quer ser essa proa. Tem que manter essa proa, depois eu volto. Pode desvio, vou em Duna para espera, o Federal 9970. Ok, pode desvio para Duna para espera. Para 9970, vou indo para 8 turma para a final. Redução de velocidade para 1809. Luta para 2000 pais. Livro Leão, reparto de estabilidade. Para mais uma vez, a condição de interceptar na proa 030. Positivo. Na proa 030, informa o tráfego de 1 hora 5. 40 graus 5. Para Campinas, nível 340 aprovado. Decolagem na 10, curva direita, subida da El, Leda, Motiva. Biapisulo 10, Subarbe, Apisulo 6, conforme. 5563 transponder, controle 119, decima 8. Perão na Corrado, tinha que era pro estacionamento. 13790, pronto, cópia. Pronto, prossiga, por favor. Para Recife, nível 330 é aprovado. Eu falo de lá 10, curva à esquerda, subida Pucajamo, Caju, a patrão Farme Rota. 5561 no transponder, controle 119, destino 8. Aprovado Recife, sonista 330, pistão 0, curvando esquerda, perfil Pucajamo Caju. 5561 no transponder, 198 no controle, tá? 3890. Chegou na 0 correto, chegou para funcionamento. Chama lá. Fala com o 093 com Zero 593, saudador para em condições visuais, pistinho zona 0 em toda extensão, o vento variável 3,9, ajuste 1,0, 1,3, temperatura 2,5 graus, centro, espaços a 2.000 pés, visibilidade maior que 10 km, para certo 0,9,1,0, torre 1,18,5, controle 1,19,8, chute pronto para cópia. Pronto, cópia. Confins, nível 360 aprovado. Decolagem na 10, curva direita, subida Arbor, Elefa e Antas 121. 5576, transponder, controle 119.8. Projeto Confins, Antas 121, 360, decola pela 10, curva à direita, Arbor, transição Elefa. 5576, transponder, 198, eu controle, curva 1093. 1093, correto, sem para o posicionamento, só tem o botão? Estamos no portão 6. Sim. Qual o número? Bom dia. 5933, zona 33. 5933, bom dia. Alfa, quilo, passe 3. Posição indicada é meia dúzia. Alfa, quilo, passe 3. Registro na dúzia. Solta 3890, portão 08. Puxa, pega a sua nave. Alteres na lista de táxi, 3890. 37 Amaral, tá 3890. Salvador, bom dia, sinal 6211. Nossa, que autorização, Galeão. 6211, bom dia. Para o Galeão, nível 360 aprovado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Lida, após Iruí, até November 857, até Monsul. 5565 transponder, controle 119, destino 8. Tente autorizado 6211 para o Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita, subida da El, Lida, e o número 7 é bom. Dando responder para o funcionamento. Alisson, para o funcionamento. Alisson, muito bom dia, o gol 963. 963, bom dia, chefe. Confirma o artista, não está operacional, não? Confirmo, estamos sem o artista, pronto para o funcionamento. Pronto. Salvador opera em condições visuais, pistão na 0 em toda a extensão, altímetro 10013, vento variável 3,9, temperatura 2,6 graus, teto espaços a 2.000 pés, visibilidade maior que 10 km, hora certa 0912, torre 118.95, controle 119.8, estou pronto para a cópia. Amaral, gol 913, pronto. Salve, 9970, bom dia, da Cília Alfa, Kilo 43, posição de KD5 Romeu. Alfa, Kilo 2783, centro das informações, autorização para a vitória da conquista. 7 de 3 para a Vitória da Conquista, em 140 aprovado. Decolagem da 10, curva direita, sobre da Arbor Elefa, após o Opó, após o VCT. 5571 no transponder, controle 119 do sinal 8. Autorizado 140, decolada 10, curva à direita, Arbor Elefa. 5571 é o transponder, 119.8 é o controle, o azul 273. Mensageiro 3 está correto, chama para posicionamento. Vai chamar para posicionamento, o azul 273. Bom dia, prossiga. Ação de autorização Brasília. 6225, Salvador Atari Hong Kong Slice, Itona 0 em codistensão, vento 020 graus, 2 nós, ajuste 1013, temperatura 26 graus, controle em 119 decimal 8, torre 119 decimal 95, hora certa 0917, transmissão para a cópia. Brasília, nível 380 aprovado. Decolagem da 10, curva direita, subida Arbor Elefa, via upper do 17. 5005, transponder, controle 119, decimal 8. Então, Brasília, 380, olha para dar um curva direita, Arbor e Elefa. Tipo, 005, transponder, 119, decimal 8, e a aerovia. Correto, chama para o posicionamento 6225. Paulo Rio, 56, bom dia. Direção 90, FAT, Índia, ponto de espera, torre 119, decimal 95, ajuste na 093, bom voo. FAT, Índia, 93, obrigado. Paulo Rio, 53. Direção 93, prossiga. Direção Recife para Recife. Recife. 5973 para Recife, nível 370 aprovado. Decolagem na 10, curva à esquerda, subida Puca, Jamo, Caju. Após direto no ACL, após direto. 5006, transponder, controle 119, decimal 8. Atenção, centralizado para Recife, provável de também, pesquisa, 370 nível, Puca, Jamo, Caju. Após Maceió, após direto Recife, 5006. 0.8, chama aí o tracionamento. Tracionamento está correto. Paulo, bom dia, voo 1963. Está com satisfação para a cópia. Voo 1963, para o Galeão, nível 360 aprovado. Decolagem na 10, curva direita, subida da El, Leda, Irumi, e outra novembro 857, até Monsul. 5575, transponder, controle 119, decimal 8. Autorizado do Galeão, nível 360, conforme a rota do plano, decolada 10 com primeira curva direita. Israel, Leda, Irumi, até novembro 857, até Moussou. 5575, transponder, 119,8 ao contrário. Correto, chame para posicionamento. Chamará. Autorizada a linha de decolar o pistão no 0, vento 030 grau, 029. A linha de decolar o pistão no 0, vento 030. 339, bom dia, caneta de fiscalização, autorizado direto Duna, deixa para o nível 050 no ideal. Direto Duna, repassarando no ideal, passarei do 2229, obrigado. Passarei do 2229, qual foi o que você recebeu aqui? Ainda negativo, cara. São 3890, autorizado pelo Centro Recife, direto Romeu Fox 08. Direto Romeu Fox 08, São 3890. Controle 767 da Tango, destino a Fox 2401, Romeu Zero. Amanda 767 da Tango, bom dia, sendo da notificação. Autorizada a chegada Amanda, separou o nível 060. Chegada Amanda, nível 060. Esse carro é bom para condições visuais e ele é sub-rei, pista 10. H1-0-3, temperatura 25 graus, vento 020 graus com 2 nós. Obrigado, Sabia. O 4201 pode continuar apenas a autonomia? Poderia de 4 horas e 15. Taxa direita via Índia, ponto de espera, torre 119, decimal 95, ajuste na 03, meu bom. Ajuste na chamação 1845, obrigado, meu bom. Vamos. São 3890, seleção para Recife, 12545 e ao Terre, 12685. Sensoria de Recife, 12545, até 12685, 3290. Diana Ribeiralfa, autorizado voo local, Salvador, Salvador, a 1000 pés, decola final no 7, curva direita, via corredor Acheco, câmera Rui Valença. Controle 119, decimal 8, responder 0112. O 404958, acionando esse cartão. O 4958, contato radar 63 milhas, cidade de Salvador. Oi, Mari, filha da Mari, reporte de gás de descida. Ativo, o Salvador para em condições visuais, e ele é sub-rei, está 1-0. O QNH 1-0-3, temperatura de 25 graus. Vento de 0,30 graus com 3 nós. Passarelo 2229, descida. Passarelo 2229, desça para 4.010, o ajuste é 1-0-3. Passarelo 0-3, 2229. November 767 Delta Tango, reduzindo velocidade para 250 mais, número 2 na aproximação. 250 mais, 2229, tem condições de manter high speed? Afirmativo, senhor. Número 1 na aproximação. 2229. Alfa Tango 72, o November 767 Delta Tango, está a 35 minutos da posição de Duna. Obrigado, Taxi 301, decolado 341198. 198, obrigado, bom dia. Azul 4201, cruzando 800 pés, bom dia. Azul 4201, bem-vindo ao contato radar, suba para o nível 340, autorizado direto líder. Espaçoado JS Leida, muito obrigado, senhor. Autorizado, seu Itaque. Autorizado, Barra Ponte, Jornal do Brasil. Bom dia, 103153, para a estação de Aurora. 103153, bom dia. Salvador opera em condições visuais. Pista 1-0 em sub-extensão. Vento variável 3 nós. Ajuste 1-0, 1-3. Temperatura 2 mg. Controle 119.8. Torre 119.95. Hora certa 0935. Chame pronto para cópia. Chamando a 103-153. Primeira Alfa, torre 119.95. Até a Oscar. Chama pronto para o ingresso. O azul 2783 está pronto para puxa acionamento. 44 autorizado, chame para o táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi o azul 2783. 013. Zona da presente, 4 mil pés, 0 para 2 mil pés, autorizada a final e a linha. Parte estabilizada. Veio a totalizar a final LS, a batalha estabilizada, 2229, passarela. Azul 4958, informa a velocidade indicada. 4958, mantém 200 indicada. Quando na descida, mantenha 2-1-0 mais o azul 4958 para a sua descida. Gente, para a descida, mantém 2-1-0, já no ideal. Para o nível 050. 050. Dia Pátio Índia, ponto espera, torre 119.95, ajuste 9013, está com o número 2, espera o ponto espera, seguindo a nave da aviança, com o 119.63. O número 2, Pátio Índia, no ponto espera, 119.95, muito bom. Para o táxi azul 2783, com POB de 64, 3 horas e 30, alternando Salvador. Do 2783, o Iapati Índia, ponto de espera, 119.95, ajuste 9013, está como número 3, irá seguir o Boeing da Gol, que está agora taxiando do portão 11 para o ponto de espera. 7, autorizado até o ponto de espera da 10, vai seguir o Boeing da Gol, o azul 2783. Alô, CNN 225 para o táxi, TAP 89, 2 horas e 50 de autonomia. Romeu Fernando, Goiânia. Venha 225, à direita via Índia, ponto de espera foi 1-1-8-9-5, ajuste na 013, bom voo. Via Índia, ponto 0-8-9-5, né, 225, tenha um bom dia. Está no gol 993, está na posição 06 para pushback e até o momento. Com 1093, a fazer a nave da companhia agora livra a retaguarda. Está autorizado o pushback, chamando pelo táxi. Chama aí, táxi. Paulo Rio 5973, bate 3, posição 6, pushback sonamento. Autorizado, chamando pelo táxi, Rio 5973. Pushback sonamento, chamando pelo táxi, chamando pelo táxi. Passaria 1700 com referência, passaria do 2229. Autorizado, completo final e chama Tony, 1895, passaria do 2229. Chama a torre 18. 1895. 1895, 2229, obrigado, até mais. November 767, Delta Tango, 12 para 2000 país, autorizado a final ILS, reporte estabilidade. Bom dia, torre passareto 2229, passando Duna. 2229, passareto, continua a aproximação, guarda pista livre. Guardando pista livre, 2229. Oxalana 225, tem condição de olhar intervalagem parada? Afirmo. Oxalana 225, decolagem autorizada, sem parada da 10, vento 010 graus, 029. Autorizada a decolagem, Oxalana 225. Segunda da vez que compôs direita, ponto de Luno 7. Correto, para o estacionamento. Se ajudar seu trabalho, a gente pode reduzir um pouco mais. Para a nossa volta. Negativo, hora do DBT, por gentileza. Vai ser aos 10h13. Então, será que teria a saída prevista para o TAN 3153? Primeiro dia. Upper November 857. Israel, Leda e após voo direto, Iruni. Ok, centígrados. O plano para o Israel Vemeral mantém a posição. Mantém a posição 97. Dois Salvador, muito bom dia, voo 963, como segundo, está na ponta de espera. 963, mantém a ponta de espera. Afirmo, Salvador opera em condições visuais, pista no zero em toda extensão. Vento 020 graus, 3 nós, ajuste 1014. Controle Salvador 119.8, torre 118.95. Hora certa 0943. Temperatura 27 graus. A TR 963 ali mantém que estão no zero. Após o TR, aqui mantém 1-0-9-3. Zero 93, contato com 153, após obtenendo cantina 602 de autonomia. Flexional, chama a torre, 1-1-8-9-5. 1-0-9-4, informa que estará com o número 3 no ponto de espera. 7-9-0-9-3-14, 3 no ponto de espera, quando eu lá pronto, 8-95, obrigado, 8-5-5-5-5-5. Pelé, poxa, né, 6-2-2-5. ótima autorização, mantém a ponto de espera da 1-0. Golfstream agora no marcador externo com 200 nós. Gente, mantendo o ponto de espera 1-0. Solos 44, libera na Delta, 1-2-1, destino 1. Delta 1-2-1. Fala, passarei do 2229, Bruno, se escuta. 2229, bom dia, taxi via Alfa, aqui no 43. Fica atento da aeronave agora realizando o pushback e ao sinalizador. Gente. E o Lua, taxa 3, por favor. 4958 no localizador. 1-4958, completa a final e aguarda o seu esperante. Transição da Delta, go ahead. Clear to land runway 10, wind 030 degrees, 03 knots, altimeter setting 1014. Clear to land runway 107, 6-5 Delta Tango. Back. Bom, risica nossa assistência, poderia repetir as informações novamente? Não foi possível copiar. Podemos sim. 2 a bordo, 3 horas e 30 minutos de autonomia, faltando Salvador para o TAC 5973. Aí o 5973 está autorizado inicialmente da trilha do Pastel, ou seja, está com o número 4 no ponto de espera. Ativo, do Passaté, a entrada do Passo 3, como o número 4 ali, o Star lá de agora na frente. O 4958, completo final, chama a torre, 1-1895. 1-1895, 4958, bom dia. Salvador, bom dia, 4958 azul, estabilizado ILS da 10, agora 3 milhas para o externo. Via November Alpha, decolagem autorizada no 7, 030 graus, 039. 4958 azul, continua a aproximação, vai para a pista livre. 963 ali, mantém no 0. Sim, mantém, 963. Delta Tango on the ground at 47, contact 121, deck 10. 1-1-1-0-7-7-7. 963, decolagem autorizada, pista 1-0-0-3-0 graus 039. Autorizada decolagem, voo 963, toma. Azul 4958, continua a aproximação, vai da pista livre, quer negar 14. Gente, 4958. Opa, Romeu, Índia, November Alpha, decolar 247, mantém a escuta da torre. Mantém a escuta da torre, Índia, November Alpha. Linha 5973, está autorizando se seguir até o ponto de espera, via parte 1 no Índia. Torre 1-1-9, destinada de 5 quando pronto, ajuste no 0-4, mau voo. Batido, tá? É, tá fácil, interpretação 0-14, 18-95. Obrigado, bom dia. Alfa, entre papá, prossiga. Alfa, entre papá, solicita a alteração de rebordo do pad 3 para o pad principal, posição 08. É isso, com rebordo. Laser November Alpha, bom dia, mantém as condições visuais. Adicione 014, reporte Parada Barra. Mantém as condições visuais, ano 27, Axé, reporte Parada Barra, onde era liberal. Livre pouso, 4958. E ao CR 1260. 288, alternando 260, Xené 6225, bom dia. Da frente? Eu. Bom, 963, decolado 49, controle 119, decimal 8. 1198, muito obrigado, até a próxima, 963. Sabe informar se está ativo a área de PQD em Serra, o número 5 do Romeu? Ótimo, Papai Romeu, pelo vender alto. No momento, sabe informar se está tendo o lançamento lá? É lento, não. Controle Salvador, bom dia, 1963, decolou na sua escuta. 1963, bom dia, Papai Barradás, que vai para o nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, 5360, ou 963. Após a rolagem do ATR, ali mantém pista no zero. Eu mantenho após o rolagem do ATR. Alô 4958, fala 50, falando 21-1. 21-1, bom dia. Bom dia. Azul 2783, decolagem autorizada, pista no 0, 040 graus, 031. Decolagem autorizada, azul 1273. Chega lá no zero, guarde. Decolagem, informa previsão de 3, corrigindo, após decolagem do azul, informa previsão de 3 minutos alinhado na cabeceira, devido que é a mesma saída da TR, e a TR demora para cruzar até uma restrição na saída. Certo, 093. Sobre a voo. 783, decolada 52, controle 119, última 8. 198, vou chamar, bom dia. Aérea 2733, voo local.